Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital abriu ontem as portas a alunos finalistas do ensino secundário profissional e que no próximo ano letivo podem muito bem integrar a leva de novos alunos daquela Escola Superior do Instituto Politécnico de Coimbra. Com este dia aberto, a escola divulgou a oferta formativa com vista à captação de novos alunos. Aconteceu assim durante a tarde, com a sessão de boas-vindas a acontecer na Casa da Cultura César Oliveira, dirigida por Carlos Veiga, presidente da Estegó, àqueles que nesta altura são as pessoas mais importantes da escola por se tratarem dos futuros alunos. Queria começar por vos dar as boas-vindas e por dizer que vocês são as pessoas mais importantes da Estegó, os nossos futuros alunos. Para além de vos desejar uma tarde, como já vos disse, divertida e participada, vou passar a palavra à Sílvia, que vos vai apresentar a escola muito rapidamente e de uma forma muito sintética, para podermos ir para a escola, fazer o jogo, mostrar-vos os laboratórios e, no fim, temos uma atuação da Tuna, da vossa Tuna, e uma pequena surpresa também para irem para casa bem dispostos. Boa tarde a todos. Uma verdadeira operação de charme destinada aos jovens que podem muito bem escolher outra escola para prosseguir os estudos, mas que neste GO podem encontrar respostas que outros estabelecimentos de ensino não disponibilizam. Dinamismo e qualidade, laboratórios bem equipados, relação de grande proximidade, professor-aluno, por se tratar de uma escola pequena, foram apenas alguns dos argumentos elencados por Sílvia Mendes, docente deste GO, encarregue por fazer a apresentação da escola aos alunos. Para além de dar a conhecer a oferta formativa, composta por cursos técnicos superiores, profissionais em várias áreas, licenciaturas, a que se juntam também mestrados e pós-graduações, Sílvia Mendes sensibilizou os alunos para a importância de fazerem uma escolha inteligente e as opções mais corretas. Além de conhecerem a nossa escola e os nossos cursos, percebam que estão numa fase em que vocês têm que fazer uma escolha muito consciente, está bem? E tentem perceber quais são as várias opções e os vários caminhos que vocês têm para ingressar no ensino superior, certo? Façam as opções mais corretas. Percebam que eu estou no 12º, tenho ali qualquer coisa e tenho atraso, não vou conseguir fazer uma matemática ou uma cadeira. O que é que eu posso fazer? Há várias opções, está bem? Por isso, informem-se, vejam quais são as melhores opções, vejam quais são as vossas aptidões e aquilo que vocês realmente gostam mais de fazer. Depois façam as vossas escolhas de uma forma muito consciente. Da partida para o jogo que ontem à tarde permitiu aos alunos descobrir este GO e cada um dos seus espaços, os estudantes partilhavam as primeiras impressões, atendendo também àquelas que são as suas expectativas futuras. Mariana Pérez, finalista do curso profissional de restauração e bar do Agrupamento de Escolas do Oliveira do Hospital, contou não ter intenção de prosseguir os estudos, preferindo antes arranjar emprego. Para ser sincera, mandaram-nos cá vir. Sabem que é o dia aberto deste GO, já conhece esta escola? Só de vista. E faz parte dos teus planos poder estudar nesta escola? Para ser sincera, não. Quero arranjar emprego, só se não tiver oportunidade é que irei pensar se devo continuar, se não. Já o jovem José Luís, da Escola Profissional do vizinho Conselho de Ceia, mostrou-se satisfeito com a iniciativa dinamizada, por ser esta uma forma de conhecer as várias ofertas e tentar seguir um futuro. Viemos cá porque é uma forma de conhecer, saber mais sobre o curso de cá e tentar seguir o futuro. Mas de que escola? Ceia. Ceia? Sim. Da escola que é secundária? Profissional. E gostaste? Do que... Sim, sim, gostei. Tens participado algum curso que te interesse mais? Sim, sim, tem. Que área que gostavas de ir? Mais ou menos como marketing. Aluna da Eptoliva, a Escola Profissional do Oliveira do Hospital, Mariana Lourenço, acompanhou os colegas nesta ação, porém à Rádio Boa Nova contou que a sua vontade é de ingressar na Faculdade de Letras em Lisboa, na área da tradução. Conheces esta escola? Já ponderas vir a seguir algum dos cursos aqui disponíveis? Não, eu vou ver se consigo entrar em Lisboa, na Faculdade de Letras. Qual é que é o curso que tu gostavas de seguir? Tradução. Tradução? Sim. Ainda assim, gostaste daquilo que te foi dito aqui? Gostei. Podes vir a recomendar esta escola a colegas teus? Não sei, se depende se eles quiserem ou não quiserem. Eu não vou estar a dizer a ninguém para ir se não quer ir, não é?